ele vai cantando. Tangará diz que o tempo passa voando. Enquanto o tempo passa, ele vai cantando. Tangará, adivinha o meu desejo de andar pelo mundo, céu afora, e saber que voar é um lampejo. Asas no sonho sertanejo e alcançar a cidade e ir embora voando, voando, voando, voando, voando, voando, voando, voando. Tangará, Niterói, pássaro formoso, meu padrinho passarinho sabia. Salve. Tangará, Niterói, pássaro formoso, meu padrinho passarinho sabia. Saudoso. Guanabara, Bahia, Paquetá, Itapuque, Itaipu, Guaruatá. Se tu passo do oeste pela proa, nenhum vento adernou minha canoa. Lagoa de mestre Tangará, voando, voando, voando, voando, voando, voando, voando, voando. Tangará, encordou minha viola um belo dia. Tangará, toca viola assovia. Yeah.